cidade parou, hoje o chão vai tremer. Hoje tem Gustavo Lima, bebê. Eu tô na multidão, esperando você. Hoje tem Gustavo Lima, bebê. Hoje o chão vai tremer. Hoje tem Gustavo Lima, bebê. Eu tô na multidão esperando você. Hoje tem Gustavo Lima, bebê. Vem pra me completar, vem pra gente dançar. Vem, tô desejando você, não paro de te olhar. O amor está no ar. E aí tá faltando o quê? Seus olhos, eu já me perdi. Você virou minha cabeça. A cidade parou, hoje o chão vai tremer. Hoje tem Gustavo Lima, bebê. Eu tô na multidão esperando você. Hoje tem Gustavo Lima, bebê. Hoje o chão vai tremer.